Tô tipo Paquistão, é só rajada de quadrada. É canto, é a quebrada. É canto, é a quebrada. É canto, é a quebrada. Dos barracos vem os loucos que cantam pra rua. Aqui não tem comédia na city, nós atribula. E também tem aonde se encontra de tudo. Tem novinha safada pagando pros vagabundo. Tem frevo chapado, tem maluco armado. No crime você mata também, vira finado. Olha o estrago das nove de pente alongado. Brinquedo dos pivete é feito de aço cromado. Recanto é a quebrada que se capa, deixa falha. Besouro gruda na cara, não aguenta, bate na lata. O ombro já foi dito, fogo de oitão pros cabrito. No final do recanto, o clima tá esquisito. No bote dos gambé, bicho, não tem maconha. Só os canos do de onça e de peixe sujo de escama. No mundo paralelo, ei, o corre é quem não para. O Ivete tá de prata e bate ei, só de amarezada. Recanto é a quebrada, recanto é a quebrada. Recanto é a quebrada, recanto é a quebrada. Aonde o fogo sobe, quem é que se destaca? Tô tipo Paquistão, é só rajada de quadrada. Recanto é a quebrada, recanto é a quebrada. Recanto é a quebrada. O crime não admite falhas, aqui o chicote estrala. Carreguem suas armas, recanto é a quebrada. No meio das batalhas podem te matar por nada. A luz que vem do poste é o que ilumina a minha quadra. E nós ainda tem o dom, então pira nesse som. 38 carregado embaixo do moletom. 5 mano pela rua, renovando essa loucura. Desde o tempo da invasão que eu escapo da sepultura. De Nike é e de camisa listrada. Tô só observando tipo DJ Jamaica. E toda sexta-feira à noite tem pipoco aqui. E se eu morro na madruga, eles vão matar por mim. Função. No mundo paralelo, ei, o corre é quem não para. Ivete tá de prata e bate só de arma pesada. Recanto é a quebrada, recanto é a quebrada. Recanto é a quebrada, recanto é a quebrada. Aonde o fogo sobe, quem é que se destaca? Tô tipo Paquistão, é só rajada de quadrada. Recanto é a quebrada, recanto é a quebrada, recanto é a quebrada. Minha quebrada, recanto Taubaté, faixa de gás, onde os pivetes só quer arma, só arma da pesada. 38 quadrada pra derrubar cabrito. De longe escuto grito e uma par de tiro. Rotina de bandido, vida de psicopata. Família terrorista com calibre anticapa. Deixou falha, levou na cara, isso é normal. No tribunal do crime só tem justiceiro do mal. É natural aqui na quebra, bandido evolui. Aqui vi menor crescer e vi gigante cair. Se precisar nós tamo aí, de cima nas contenção. Recanto é a quebrada dos função. No mundo paralelo, ei, o corre é quem não para. Ivete tá de prata e bate só de arma pesada. Recanto é a quebrada, recanto é a quebrada. Recanto é a quebrada, recanto é a quebrada. Aonde o fogo ei, sobe, ei, quem é que se destaca? Tô tipo Paquistão, é só rajada de quadrada.